6, ajuste no 0, 14, ou no 785. Cruzado Índia Alfa, com a ponte para 28, vai manter a proa após decolagem de 3000, pode sair na gole, 186, vai chamar o gol no 785. Cruzado ILS Zulu da 28. Negativo 5729, desse mantenha 4000 pés aguarde, ILS. Descendo para 4000 pés, objeto 5729. Plano 755, desça para 2000 pés, o ajuste no 04, autorizado ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, descendo para 2000, ajustado 1014. Objeto 5729, desça para 3000 pés, o ajuste no 104, aguarde ILS e reduza para 1709. Reduzindo para 1970, nós 1094, descendo para 3000 pés, objeto 5729. Salvador, tá 9503, cruza 2000 pés, mantendo o eixo decolado. Tá 9503, contato errado na decolagem, prossiga conforme autorizado, aguarde para prosseguir na subida. Ah, não foi restrito a altitude, tá cruzando 2000 pés, confirme. Tá 9503, sub, mantenha o 380. Para o 380, pode interceptar a saída gole, então? Está autorizado a interceptar a saída gole. E o senhor não foi restrito a manter 3000 pés na decolagem, a proa de decolagem até 3000 pés? Não foi restrito manter a proa de decolagem. Exato, foi a instrução que o senhor recebeu, manter a proa de decolagem até cruzar 3000 pés, foi isso? Não, a gente recebeu e cotejou, manteve o eixo de decolagem, mas tudo bem, a gente está autorizado ao 380, interceptando a saída agora. Ok. 9503. Então, 3155, chame Centro Recife na 3325, alterno na 288. 1288, pode falar primária? 325 a primária, então 3155. 3325, obrigado. Sapatango, Kilo Romeo Oscar, curva à esquerda, proa 100. Esquerda 160, Kilo Romeo Oscar. 755, confirme estabilizado. 5729 ainda não foi autorizado a ingressar no procedimento. Gol no 755, confirme estabilizado. Mais 30 segundos no 755 para estabilizar. Gol no 755, completo, final, chame a torre no 86. Vou chamar 186, no 755. Jet 5729, reduza para aproximação, desça para 2000 pés, o ajuste no 04. Autoridade ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado no localizador. Descendo para 2000 pés com ajuste no 04, autorizado ILS Zulu da 28, reporte estabilizado. 7, 2, 1. Chame solo 1-2, 1 decimal 9. Livra na esquerda, chamando solo antes da alfa 219-3567, obrigado. Salvador, boa tarde, azul 4-1-8, pronto, ponto de espera da 28. Boa tarde, 4-1-8, mantenha o ponto de espera. Mantém. Alô, Salvador, boa tarde, Tan 3567, livrando na sua escuta, ingressando alto. Tan 3567, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi 3 Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette 3567. Vento 210 graus com 2 nós, altímetro 10 no 4, pista molhada, última aeronave avistou 800 pés, reparte campo à vista. Ciente, autorizado 10, vai reportar avistando no 755. Ok, previsto para o TAN 3567, solo? Confirmando, é o 05, pode prosseguir via Juliette, por 5. Autorizado, prosseguir via Juliette, ponto 053567. Estabilizado no localizador, Objeto 5729. Objeto 5729, complete, final, semi a torre, Luna 86. 1186, Objeto 5729. Gol no 075, desse mantenha 3.000 pés, o ajuste no 04. 3.000 pés com 1014, no 075. Torre Salvador, muito bom, boa tarde, Objeto 5729, na final do LS Zuluda 29, baixar trabalho. Boa tarde, 5729, reporte campo à vista, a última aeronave avistou 800 pés. Ciente, reporte com campo à vista, web 5729. Gol no 755, avistou a 410. Gente, no 755, livre pouso na 28, pista molhada, vento 210 graus, com no 3, nós. Livre na 28. 3325-1288-395-03. Obrigado pela informação, web 5729. Salvador, o Papa Romeu, Lima Bravo Alfa. Lima Bravo Alfa. Informação Whisky, ajuste no 04, tá pronto para cópia. Pronto para cópia. Vamos com o POB de 07, solicitado o visual para West Polar, pronto para cópia. Lima Bravo Alfa, autorizado, plataforma West Polaris, 500 pés, decola da 107, com curva direita, prosseguindo na linha do litoral, controle 1-9, decima 35, torre 86, aciona 0136, o Lima Bravo Alfa. Pistão no 7, seguindo 500 pés, somente pelo litoral. Transponder 0136, controle 11935 e torre 11860. Lima Bravo Alfa, correto, confirmando o POB? POB 07. Lima Bravo Alfa, para acionamento táxi, torre 98, decimal 6, uma boa tarde. Solo Salvador, boa tarde, no 755, livrou. Boa tarde, Gol no 755. Táxi via Alfa e Juliette para Gate 08. Alfa e Juliette 08, Gol no 755. Torre Web 5729, avistou a pista, 300 pés. Gente, livre pouso na 28, vento 210 graus, cono 3 nós, altímetro no 0, no 4. Autorizado pouso 5729. Salvador, o gol no 399. Uno 399, informação em curso Whisky, ajuste no 04, pronto para cópia? Pronto para cópia. Uno 399 para São Paulo, Congonhas, nível 360 autorizado. Decola da pista 28 com primeira curva à esquerda. Confirmando, após a colagem 28 vai manter a proa até 3.000 pés e após curvar à esquerda na saída Gole, mantendo a radial 259 de Salvador por 80 milhas e após direto Bridge. Após Bridge, Upper Zulu 16 Belo Horizonte. Após Belo Horizonte, direto Trive. Após Trive, direto Pirassununga. Controle Salvador 119 decimal 35, torre 98 decimal 6, aciona 5536, gol no 399. Vamos lá, autorizado 360 para São Paulo, decola da 28, após 3.000 pés, curva esquerda na saída Gole, radial 259 por 80 seguinte, Âmbito Sul 16, Belo Horizonte, direto Crime, direto 1935, 1936. Solo 399, correto, chame pronto para pushback e saneamento. Obrigado. Solo Web 5729, livrou. Boa tarde. Webjet 5729, táxi Alfa Juliette, gate 06. Táxi Alfa Juliette, gate 06, Webjet 5729. Bom, comandante, boa tarde, é o Pantanal 479. O 159. Livre decolagem 4118. É, segundo minha navegação, senhora, a gente está indo via Pesolu 16 até Belo Horizonte. Me recordo anteriormente, a gente sempre fazia Pesolu, a Pesolu 58 essa rota. A senhora tem conhecimento se está sendo pago essa autorização? Confirmando, o destino é Confins? É, São Paulo, Congonhas. Tem uma OTAN em vigor desde 27/10, que a rota agora é a Pesolu no meio até Belo Horizonte e depois trilha até Pirassununga. Confere, é isso mesmo, muito obrigado. É porta mais próximo para a autorização. Gente, a gente ainda não tem aqui do Pantanal, assim que chegar nós chamamos. Muito obrigado. Quando autorizado, decola sem parada. Gente, estamos com duas aeronaves no sequenciamento, aguarde 6327. Nono 8, decolado aos 27, no controle 19, descendo a 35, bom voo. 1935, obrigado, senhor. Lima Bravo Alfa, Bravo Alfa. Gente, o Lima Bravo Alfa, altímetro no 0, no 4. Livre táxi, para ingresso no 7. Para ingresso, Bravo Alfa. 28, reporte estabilizado no localizador. Controle, boa tarde, azul 4198, passa 1700, decolagem. Azul 4198, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 380. Sobe conforme o 380, azul 4198. Caçareto 2231 para Barreiras, autorizado nível 340. Decola da pista 28, após manter proa por 3 mil pés, curva à direita na saída Momo, Dedor, após Dedor, direto Zambi, direto Ilpur. Controle Salvador 119, decimal 35. Torre 118, decimal 6, aciona 5544, passaria 2231. Para Barreiras, nível 340. Vai decolar na pista 28, vai manter em frente 3 mil pés. Após curva à direita, saída Momo. Após o Momo, Dedor, Dedor Zambi, Zambi e o Pur. Controle 10935, torre 1086 e o transponder 2544. Passaria 2231, correto, chame pronto para o pushback acionamento. Chamaria para pronto para o pushback acionamento, posição é 14. Só confirmando o transponder, é 5544. Afirmativa, é 5544, transponder. Bravo Alfa, confirmando após decolagem, segue via corredor Axé. Gente, a linha decola da 17, vento 200 graus, cono 5 nós, o Lima Bravo Alfa. Cono 075, solo aos 30, livre à esquerda, antes da Alfa, chame solo 121 decimal 9. Esquerda, antes da Alfa, 219, boa. tá ligado? Não é. Kilo Romeo Oscar, prossiga. Ah, na final da luz. Sente vento 210 graus, segundo 4 nós, altímetro no 0 no 4, reporte campo à vista. Já está avistando. Confirme, já está avistando. Já, pessoal, Paulo Salvador, boa tarde, gol 1075, pessoal, pistinhoso, estamos para trás. Confirme? É o 1075, ligou a pistinhoso, estamos para trás. Gol 1075, táxi via Alfa India Gate 4. Alfa India 04, 1075. Solo, Salvador, gol 925. Gol 1925, formação Whisky, ajuste no 0, no 4, pronto para cópia? Afirmativo. Vou no 925 para Brasília, autorizado nível 360, via Upperloo 17. Decolagem na pista 28, mantenha a proa por 3 mil pés e após curva à esquerda, na saída Gole, transição Ofito. Controle Salvador 199 decimal 35, torre 18 decimal 6, aciona 5551 no gol no 925. Autorizado 360 para Brasília, Upperloo 17, após decolagem. Mantenha a proa por 3 mil pés após a esquerda, gole ou fito. Controle 1935, torre 1086, transponder 5551. Bom, 1925. 1925, correto, chame pronto para o aproximadamente. Corta lá. Controle Salvador, boa tarde, 35266, passo 240, 150 da informação. Desce via CARI, ajuste 10 no 4, reporte estabilizado no ILS 5266. E a CARI autoriza a proa do 362. Autorizado. 362 está voando, 38. 266. Descido até o 35266. Ali mantém 28, Xané, 327. Kilo Romeo Oscar, solo 33, livre à esquerda, antes da Alfa, chame solo 121, decimal 9. Solo gol no 399, na posição 0, pronto, cheque via, acima de gol no 399, não no 0, já tento no tráfego da Avianca, Airbus 318, nessa posição 5 horas. Lembrando que eu pedi solo para tentar a Avianca, e tem livre pushback, chamando para o táxi, gol no 399. É, paciente então, após o início do táxi da Avianca, e o pushback no 399. No 8, chama agora o centro Recife no 3325, alternando 1288. Recepção 3325, 1288, azul 4, boa noite, obrigado. Alfa, Taxa Chané 63, 1 no 4, nós somos 76, temos 3:30, alternamos Salvador. Confirmando somente o PLB? 7:30. Ciente, o Chané 63, 1 no 4, táxi via Juliette e Alfa, no ponto de espera da pista 28, chame a torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 4, uma boa tarde. Juliette, Alfa lá, 18:30, obrigado, boa tarde também. Boa tarde, o Xané 6327 cruza 1800. Sobe 240, saída Gole, vigilância. Subindo 240, sai na saída Gole, o Xenia 6327. Alô, Salvador, boa tarde, UTAM 8002, Cinti da Whisky, autorização Galeão 340. Então 8002, aguarde cópia. Guarda cópia 862. Cinco livre decolar da 28, vento 210 graus, cono 4 nosso. Livre decolar de cono 785. Para Vitória da Conquista, flight level 200. É o número 2 para a cópia, 352-19. Aguarde. Não se escuta. São 8002, pronto, cópia. Afirmativo, 82. São 8002 para Galeão, nível 340 autorizado. Decola da pista 28, mantém proa 3 mil pés e após curva à esquerda. A saída será Gole, mantém a radial 259 de Salvador por 80 milhas e após voa direto Bidev. A partir de Bidev, Upper November 857, Porto Seguro. Upper Zulu 16, Gruf. Upper Zulu 14 até Toquim. Controle Salvador 119, decimal 35, Torre 98, decimal 6. Aciona 5547, então 8002. Autorizado Galeão 340, vai decolar a pista 28, vai manter a proa até 3 mil, curva esquerda, saída Gole. Intercepta a radial 259, 80 milhas, voa Bidev, ingressa na uniforme 9857 até Porto Seguro, uniforme Zulu 16 Gruf, uniforme Zulu 4 até Tolkien, controle Salvador 1935, torre 1862, aciona transponder 5547, então 862. Então 8002, correto, chame pronto para prospeccionamento. Chame é pronto, 862. 399, propriedade, 35 a bordo, 4 horas, 15 e alterna Galeão. Por gentileza, repita que foi sobreposta a transmissão. Pois não, está pronto para o táxi, gol no 399, 135 a bordo, 4 horas e 15, alterna o Galeão. Gol no 399, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da pista 10, torre 198, decimal 6, ajuste 10, 14. Gol no 399, no ponto de espera da 286 torre. Entendi, Juliette Alfa. Posto espera da 2836. Obrigado. Que estacionamento passaria do 2231? Passaria do 2231. Aguarde para início do pushback. Tráfego da Gol agora passando a retaguarda. O tráfego que já está esperando um tempo para cruzar o pátio. Aguardar a passagem de um Highlander, a sua retaguarda. E após iniciar o pushback. Ok, então, após o Highlander, vai iniciar o pushback. Estacionamento passaria 2231. Quilo Romeu Oscar, tá visual com o tráfego da Gol no táxi. Vai aguardar o tráfego da Gol e cruza o Pátio Uno, táxi via Lima e Mike, chama na Quebec para o cruzamento, Quilo Romeu Oscar. Trip 5219, pronto, cópia. Pronto, cópia, prossiga, 5219. 35219 para a Vitória da Conquista, nível 200 autorizado. Decola da pista 28, mantém proa por 3 mil pés. E após curva à esquerda, na saída Gole Eval, na fase Eval direto Conquista. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 98, decimal 6. Aciona 5555. Trip 5219. 5219, autorizado nível 200, decola da 28 até 3 mil pés, após 3 mil pés, curva à esquerda, saída agora Eval, após Eval, direto, conquista, controle 11935, 118.6, torre 5555, transponder, trip 5219. Trip 5219, chame pronto para pushback acionamento. Pronto para pushback acionamento, 5219. Então Pantanal 4711, na escuta para cópia? Afirmativo, prossiga. Pantanal 4711 para São Paulo, Congonhas, autorizado nível 360. Decola da pista 28. Mantenha a proa por 3 mil pés e após curva à esquerda, na saída Gole, mantenha a radial 259 de Salvador por 80 milhas e após voa direto Bridge. Parte de Bridge, a Pesulu nomeia Belo Horizonte, após Trive, após direto Pirassununga. Controle Salvador 1, 19.35, Torre 98.6, Ciona 5560, Pantanal 4711. Chamativo, estou autorizado 360 para São Paulo Congonhas, decola da 28, esquerda na Gole e mantenha 259 por 80 milhas, então vou abrir para interceptar o Pesolo 16. Belo Horizonte, após o CT Trip, estacionada. 19.35 no controle, 5560, transponder Pantanal 4711. Pantanal 4711, correto? Chame pronto para prospeccionamento. Obrigado, repórter. Próximo pronto, na 28, taxi e golfe. 26314, a linha decola da 28, vento 200 graus, condo 612 de nós. A linha decola, pista 28, Oxané 6314. Salvador Gol, 1925, pronto para pushback, acionamento 501. No 01, autorizado, chame para táxi, Gol 1925. Autorizado, pushback, acionamento, Gol 1925. X27, chama agora o Centro Recife, no 3325, alternando no 288, 6327. 13325, no 288, o Xenia 6327. 1077, pronto para cópia? Copia. 1077 para o Galeão, autorizado, nível 360. Decola da pista 28, mantém proa por 3 mil pés. E após curva à esquerda, na saída Gole, mantém a radial 259 de Salvador por 80 milhas. E após voa direto Bidev. Parte de Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Gruff, Upper Zulu 14, Toquim. Controle Salvador 1, 9.35, Torre 1, 8.6, Ciona 5541, Gol 1077. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 28, mantém a proa 3 mil pés após curva esquerda, Gole. Mantém a radial de Salvador, 259 de Salvador até 80 milhas após Bidev. Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Grupo, Upper Zulu 14, Toquim, 1935, controle, 262 de Torre, 5541, transponde. Correto, pronto para posicionamento, Gol 1077. Chamará para posicionamento, Gol 1077. Localizador, 35266. 5266, estabilizar torre 118, 612. 186, boa. Boa. Para o táxi, o passarido 2231, 37 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Brasília. 5 milhas. Porta na trilha. Passarela 2231, no táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da pista 28, chame a torre 1 no 8.6, ajuste no 0 no 4, uma boa tarde. Boa tarde, via Juliette Alfa, no ponto de espera da 28, 14, passarela 2231, pra você. 395. Salvador, boa tarde, Oxané 6314, decolado, mantendo a proa. 340, nível... Saída Momo, transição Flock, 63 no par. Então eu entendi que está livre voar Momo. Autorizado. Certo. 399, livre decolar da 28, vento 220 graus, cono 3, lance. Iniciando, voo no 3. 785, chama agora o centro Recife no